Eu fiz a promessa, meus crias vão enriquecer. Eu fiz a promessa, independente do preço que isso vai custar. Isso vai custar. Por cada um deles eu faço isso acontecer. Por cada um que me agradecer, só precisa aproveitar. Todos meus crias chapando com glória e honra. No último dia de nossas vidas ainda estaremos de pé. Eu tô sentindo minha alma sair do meu corpo, olham dentro do meu olho. Dizem pra mim que eu tô ficando louco, mas eu sei, yeah. Seu mundo e seu muito pra mim ainda é pouco. Eu amo sucesso porque eu não esqueço do sufoco. Quem tava ali do meu lado e viu acontecer, viu todo o meu esforço. Sabe que eu quero o mundo e seu mundo pra mim ainda é muito pouco. Balas não vão me acertar, eu confio no santo. Não tenho medo da morte, não tenho sorte, acredito e alcanço. Eu domino minha correria, da correria eu nunca me canso. Corro descalço, me calço nos fundamentos e eu chamo isso de avanço. Judas vão me rodear, yeah. Meus crias chapando com glória e honra. Todos meus crias cantando e rimando e fazendo história nessa porra. História 2, 6, 8 milhões, isso já não cabe no banco. Dois, o que nós três, vamos fazer? Minha maleta dois, também não cabe tanto. Replay, eu já ouvi parecido, mas nesse flow ninguém fez. Nesse flow daqui, duas opções. Eu nunca tinha pensado ou não fez como você fez. Esse flow da nó e faz você cair. Podia fazer melhor, então por que não fez? Acho que adivinhei. Você não teve talento no momento, fica aqui. É tu espera a sua vez. Eu que mando aqui, ou manda chuva. Não pego leve, só luto sem luva. Ninguém me enxerga, mas geral me acusa. De pedir, eu deixo sua esposa viúva. Meu bloco todo te pega na curva. Meu bloco todo trajado de Gucci. Cheios das joias e roupas mais fúteis. Sem nada disso, nós somos inúteis. Olham sem isso e nos acham inúteis. Olham pra nós e nos seguem no shopping. Eu tô cansado que eles me insultem. Eu quero minha cara entalhada num totem. De todos que erraram, se desculpem. Que olhem pra nós e nos sigam no Instagram. Olhavam pra nós e sentiam dó. Agora nos olham e sentem dor. Só competidor. Eu fiz a promessa, meus crias vão me enriquecer. Eu confio no santo. Não tenho medo da morte, não tenho sorte, acredito e alcanço. Tô no momento minha correria, da correria eu nunca me canso. Corro descalço, me calço nos fundamentos. Eu chamo isso de avanço.